ZYD 994, escala FM 95,7 MHz, emissora vinculada à rede CBS Comunicações Brasil SAT, telefone 81549-49. Aqui é o seu lugar, Escala FM. Na Scala FM, a orquestra de Henry Mancini, The Village Inn. Lovebirds Whisper in My Ear, Sadao Watanabe. Miami Beach, Sivi Mazuka. Scala. Na Scala FM, Viva São Paulo. Descubra com ela o que ela tem de melhor. Apoio Cultural, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Evandro Carlos Jardim é hoje um dos maiores gravuristas brasileiros. Na exposição que faz na Lúcio Ferreira Carvalho Escritório de Arte, Evandro Carlos Jardim expõe 40 obras em formatos diferenciados. Na Scala FM, Viva São Paulo. Descubra com ela o que ela tem de melhor. Apoio Cultural, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Hitfax. Copiadoras é o seu revendedor Ricó. O Japão está chegando com suas melhores empresas, trazendo a mais avançada tecnologia. Duplicador digital Ricó, ideal para altas tiragens com média de 120 cópias por minuto. Copiadora digital Ricó. Reduz, amplia, tira cópia colorida e pode ser encontrada em várias opções, conforme a sua necessidade. E a Hitfax Copiadoras oferece a melhor assistência técnica, sem copiar os erros da concorrência e duplicando a sua satisfação. Hitfax, copiador e duplicador digital Ricó, tão perfeito quanto o original. Copie 011-693-0312. Hitfax Copiadoras. Hitfax Copiadoras. Todos os dias, às 20 horas, na Scala FM, uma viagem com a música de hoje e de sempre. Scala FM, não dá para não ouvir. Thank you. Floyd Kramer, Victor Sylvester making Whoopi. I can't believe that you're in love with me, Bob Kemper. Cala FM 95,7. Um tributo ao bom gosto. Miller, Sanji Valentino, Les Brown, Sentimental Journey, I Found a Million Dollar Baby, Billy Butterfield. Escala FM 95,7. Só ela é assim. Stelvio Cipriani, Sprudi d'Acqua. All Hurt, New York, New York. Bob Fleming, Stranger in Paradise. Na escala, John Williams Dancing e Percy Faith. Escala. Junte sondas. 25 anos. 4 mil poços artesianos perfurados. É água para mais de metro. Mas bem que podia ser champanhe. Junte sondas, poços artesianos. É tecnologia para mais de metro. Ligue 011-434-8700. Jundiaí, São Paulo. ZYD 994. Escala FM 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS. Comunicações Brasil SAT. Telefone 815-4949. Escala FM apresenta música de todos os tempos. Thank you. Você ouviu na Scala FM La Ronde com a Orquestra RCA. Tuxedo Junction, Ray Anthony e Frank Purcell lança perfume. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Bradesco e a hora certa. Agora 2:16. Você não precisa mais contar a história da sua vida só para abrir um crediário. Agora existe o crédito pessoal instantâneo Bradesco. Falando com o gerente, você aprova na hora seu crédito. Aí, quando você precisar, você tem crédito para comprar o que quiser e tem até 12 meses para pagar. Crédito pessoal instantâneo Bradesco. Você compra à vista e paga a prazo. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Durante 4 anos, o STI perguntou para os internautas paulistanos: vocês querem um provedor com algo mais? Algo mais no plano de assinatura, na política de preços, na comunicação, no atendimento, em tudo? São Paulo respondeu: eu quero. É por isso que hoje São Paulo já decidiu. Plugou no lugar certo. Plugou no STI. www.sti.com.br, o maior provedor de São Paulo. Scala FM 95,7. Só ela é assim. Thank you. Scala FM, programação classe especial. McVeigh, Anything Goes, I See a Little Prayer, Peter Moore, Stanley Black, Tin Tin Cherie. Scala. Novos tempos, lindos sonhos, mais amores descem. São Gabriel, o ano todo com você. Viaje bem. Que outro nome poderia ter a revista de bordo da VASP? Quem viaja a VASP, além de desfrutar de um excelente voo, tem agora a revista Viaje Bem. Uma leitura agradável e descontraída que vai acompanhá-lo até o seu destino. Viaje Bem. A primeira das revistas de bordo. De segunda a sexta, em duas edições, às 7h30 e às 18h55, a Scala FM apresenta Análise. Comentários do professor Delfim Neto. Scala, sintonia qualificada. Thank you. YD994, escala FM 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS, Comunicações Brasil SAT. Telefone 81549-49.